Segundo o comportamento negativo das bolsas dos Estados Unidos e da Europa, na semana a bolsa tem alta de 1,19% e no ano de 4,45%. Custo de vida em São Paulo fica estável em junho. O índice de custo de vida ICV na cidade de São Paulo ficou estável no mês de junho. Dados divulgados hoje, dia 7/7, pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, DIESE, que mede o ICV, destaca que a alta verificada nos grupos habilitação ficou entre 0,44% e as despesas pessoais em 0,39%. Foi compensada pela queda nas despesas com alimentação de 0,27% e transportes em 27%. PGR requer ao TSE que multe Dilma e o PT por propaganda antecipada. O Procurador-Geral da República e Eleitoral, Rodrigo Janot, protocolou nesta segunda-feira, dia 7/7, no Tribunal Superior Eleitoral, representação contra a presidente da República, Dilma Rousseff, e o Partido dos Trabalhadores. O PGR requer que a chefe do Executivo, candidata à reeleição, e o PT sejam condenados ao pagamento de multa em razão de terem feito propaganda eleitoral antes do dia 6 de julho. Só a partir deste último domingo é que a lei eleitoral passou a permitir a promoção de candidaturas. Campos nega divisão no PSB e diz que militância está unida. O candidato do PSB à presidência da República, Eduardo Campos, disse nesta segunda-feira que o partido está unido para a sua campanha e vai enfrentar as velhas raposas da política. Depois de se reunir com presidentes estatais da legenda, Campos negou que exista dissidências em relação ao projeto nacional. Bovespa fecha em queda puxada por ações da Vale Petrobras. A Bovespa fechou em queda de 0,47% nesta segunda-feira, dia 7/7, para 53.801 pontos, seguindo o comportamento negativo das bolsas dos Estados Unidos e da Europa na semana. A bolsa tem alta de 1,19% e no ano de 4,45%. O índice foi puxado pela queda das ações da Vale e da Petrobras, que estão entre as mais negociadas. Também pesaram na queda as ações da Ambev e do Bradesco. Cesta básica recua em 10 de 18 capitais pesquisadas. O valor da cesta básica caiu em junho em 10 das 18 capitais pesquisadas pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, DIESE. São Paulo é a cidade em que o conjunto de produtos essenciais custa mais caro, com valor de R$ 354,63. A capital paulista, no entanto, está em uma sequência de 4 variações negativas. Em Aracaju foi registrado o menor custo, com R$ 247,64. Turistas lotam restaurante popular no Rio. Turistas estrangeiros que estão no Rio para a Copa, principalmente sul-americanos que estão acompanhados no Terreirão do Samba, no centro do Rio, lotam o restaurante popular Cidadão Central do Brasil, o famoso Betinho, administrado pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. Os estrangeiros escolheram o restaurante popular como alternativa para se alimentar de forma farta e barata. Polícia confirma a participação de PMs em morte de jovem no Sumaré. O delegado titular do Departamento de Homicídios do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, disse na manhã desta segunda-feira que não há dúvidas quanto ao envolvimento direto dos dois policiais militares no caso dos dois adolescentes levados para o alto do Morro do Sumaré no dia 11 de junho, quando um dos abordados acabou morrendo baleado e o outro só sobreviveu porque se fingiu de morto. Rádio Estação, a primeira rádio universitária da região serrana. As principais notícias em primeira mão do seu time e do seu esporte preferido. É isso aí, programa legal e esporte para você. Polícia prende tubarão da FIFA que agia na máfia dos ingressos. O delegado da 18ª DP, Praça da Bandeira, Fábio Barucci, que conduz as investigações da máfia dos ingressos na Copa do Mundo, prendeu Rai, que ele é um dos diretores da empresa associada à FIFA e que tem direitos exclusivos na venda de pacotes para os jogos da Copa do Mundo. FIFA quebra a coluna do Brasil e não leva nem cartão amarelo. A decisão da FIFA de não punir o zagueiro colombiano Juan Zuniga é o mais recente capítulo de enredo tão violento quanto suspeito nesta Copa do Mundo. Zuniga, que já havia cometido uma falta criminosa em Hulk, atingindo seu joelho, fraturou uma vértebra de Neymar, tirando o craque da Copa e sequer levou um cartão amarelo. A mesma FIFA baniu o uruguaio Luis Suárez por uma mordida no ombro do italiano Chiellini, mas lava as mãos quanto à joelhada que poderia ter acabado com a carreira do camisa 10 do Brasil. E esta mesma FIFA escolheu o árbitro mexicano Marco Rodrigues, que não viu a mordida de Suárez no jogo entre Uruguai e Itália para apitar a semifinal entre Brasil e Alemanha nesta terça-feira. As provocações da FIFA expõem Joseph Blatter e Jerome Valque a ira de um torcedor brasileiro mais destemperado. Felipão diz que Baque passou, mas Brasil jogará por Neymar. O técnico Luiz Felipe Scolari acredita que a seleção brasileira jogará um pouco por Neymar o restante da Copa do Mundo. Segundo o treinador, a fase de lamentação com a perda do atacante passou, mas o jogador não será esquecido quando o time enfrentar a Alemanha nesta terça-feira em Belo Horizonte. A motivação adicional que temos é a passagem de cada etapa. É claro que o Neymar nos deixa muito dele conosco e levou um pouco da gente. Já terminamos esta fase de envolvimento deste aspecto desde o momento que não teríamos mais ele, disse o próprio Felipão. Árbitro da mordida de Suárez vai apitar Brasil e Alemanha. O mexicano Marco Rodrigues será o juiz da semifinal entre Brasil e Alemanha nesta terça-feira no Mineirão. Rodrigues foi o árbitro da polêmica vitória do Uruguai sobre a Itália por 1 a 0 na fase de grupos, quando Luiz Suárez mordeu o ombro do zagueiro italiano Chiellini. Dilma confirma a entrega de taça. Espero que seja o Brasil. A presidente Dilma Rousseff confirmou nesta segunda-feira que entregará a taça

secretária administrativa, corrijo, e encarregado de manutenção. Estas vagas estão disponíveis no portal Indeed. É só você cadastrar o seu currículo ou fazer a atualização do mesmo no portal indeed.com.br. E para você que é aluno Estácio, é só entrar no vagasestácio.com.br, cadastrar ou atualizar o seu currículo e disputar, candidatando assim a uma destas vagas. A hora que você quer ouvir aquela música especial, aquela música pedida por você através da sua participação pelo e-mail do programa Legal, você vai ouvir agora e aqui. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte, vamos de mais sucesso nesse exato momento. E vamos aí, esse sucesso especialmente vai para todos os funcionários Estácio Nova Friburgo, para o pessoal aí do Polo EAD, para o pessoal do Empresa Júnior, para o pessoal da Secretaria de Alunos, pessoal da Sala de Matrículas, aí para todo mundo mesmo, a Amanda do E3, e vai para todos os professores e coordenadores da Estácio Nova Friburgo. Vai aí especialmente esse sucesso para vocês. Por aqui a música não para. Disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso. Minha metralhadora cheia de mágoas. Eu sou um cara cansado de correr na direção contrária, sem pódio de chegada ou beijo de namorada. Eu sou mais um cara. Mas se você achar que eu tô derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados. Pois o tempo não para. Dias sim, dias não. Eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. A tua piscina tá cheia de ratos. As ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. São de par em par, procurando a cura num palheiro. Nas noites de frio é melhor nem nascer. Mas de calor se escolhe é matar ou morrer. E assim nos tornamos brasileiros. Te chamam de ladrão, de bicha, de maconheiro. Transformam o país inteiro num puteiro, pois assim se ganha mais dinheiro. A tua piscina tá cheia de ratos. Tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Rádio Estação, a primeira rádio universitária da região serrana. Lento como o tempo que não quer passar, dorme pelos cantos e me faz pensar. Certo como um corte que não quer roer, olho pro espelho sem me conhecer. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte, de volta com esse programa legal. Você ouviu aí dois grandes sucessos. Agora, a fundo, você ouviu Respirar Você, com Capital Inicial, e O Tempo Não Para, com Barão Vermelho. E corrigindo rapidamente, no primeiro bloco, você ouviu Final Feliz, com Jorge Vercillo, e Único Olhar, com Jota Quest. Vamos seguindo em frente com esse programa legal. Estamos apresentando o Programa Legal, a sua companhia na universidade, com Flávio Viana, o grande amigo de todos. Gestor, consultor interno ou analista na área de recursos humanos. Essas são algumas das possibilidades de atuação do profissional de RH. Faça o curso de tecnólogo em gestão de recursos humanos na Estácio Friburgo. Aulas práticas, professores motivados em mostrar a você como ter sucesso na carreira profissional. Gestão de Recursos Humanos é na Estácio Friburgo. Você se julga criativo? Esse é o perfil do futuro publicitário. Faça agora mesmo o curso de publicidade na Estácio Friburgo. No laboratório da Sapiens, você terá a chance de viver o dia a dia de uma agência. Publicidade na Estácio Friburgo. Informações pelo telefone 2525-1500 ou no site www.estacio.br. Implantar sistemas de informação para diversos setores e programar computadores são alguns dos desafios do analista de sistemas. Quer superar todas as barreiras? Faça o curso de análise e desenvolvimento de sistemas na Estácio Friburgo. Informações no site www.estacio.br. Se a sua vocação é ensinar, faça agora mesmo o curso de Letras na Estácio Friburgo. Licenciatura em Língua Portuguesa e Literatura. No mercado, o profissional pode atuar como professor, crítico literário, pesquisador e entre outras profissões. Alunos formados estão empregados. Letras é na Estácio Friburgo. Informações pelo telefone 2525-1500 ou no site www.estacio.br. Trabalhar em clínicas, hospitais, empresas e escolas. Essas são algumas possibilidades para os estudantes que se formam em psicologia. Hoje a Estácio possui ex-alunos empregados da Prefeitura de Cordeiro, Hospital Raul Sertã e Fórum de Nova Friburgo. Psicologia é na Estácio Friburgo. Acesse o site www.estacio.br. Um mercado com amplas possibilidades de contratação que exige profissionais capacitados. Esse é o perfil do engenheiro ambiental. Para conquistar sucesso profissional, faça o curso de engenharia ambiental na Estácio Friburgo. Informações no telefone 2525-1500 ou no site www.estacio.br. Voltamos a apresentar o Programa Legal, a sua companhia na universidade, com Flávio Viana, o grande amigo de todos. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte, estamos de volta com o Programa Legal. E esqueci de passar o e-mail hoje, o e-mail do programa é programalegal.radioestacao@gmail.com. Não se perca pela hora, agora é hora de estudar e aprender. Programa Legal e Rádio Estação informando a hora certa para você. E a hora certa para você nesse exato momento são 7 horas mais 46 minutos. Saiba tudo sobre o seu curso e sobre a Faculdade Estácio e tenha ótimas opções de participar de estágios e empregos na sua área de graduação. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte. Você que vai ouvir esse programa na íntegra pelas redes sociais depois, tenha a oportunidade de fazer uma graduação aqui na Estácio Friburgo, seja enfermagem, seja farmácia, publicidade, propaganda, jornalismo, educação física, administração, direito, todos os cursos que você quiser. Um deles que você quiser, a Estácio Nova Friburgo tem para você. Para mais informações, venha e pedir informação na Secretaria de Alunos, ou melhor dizendo, na sala de matrículas e pelo site estácio.br. Lá você fica por dentro de todas as informações sobre o curso que você quiser fazer aqui na Estácio Nova Friburgo. Você está ouvindo Rádio Estação. As melhores piadas que vão fazer você morrer de rir estão aqui. É isso aí, meu amigo e minha amiga, vamos às piadas do dia. Primeira do dia. Dois amigos se encontram depois de muitos anos. Um diz: casei, separei e já fizemos a partilha dos bens. O outro pergunta: e as crianças? E ele responde: o juiz decidiu que ficaria com aquele que mais bens recebeu. E o outro pergunta: então ficaram com a mãe? E ele responde: não, ficaram com o nosso advogado. Segunda do dia. Segunda do dia. Se você está se sentindo sozinho, abandonado, achando que ninguém liga para você, atrase um pagamento. Terceira do dia. Por que a loira fala ao telefone deitada? Resposta: para não cair a ligação. Quarta do dia. Mamãe, mamãe, me leva no circo? Pergunta o filho. A mãe diz: não, filho, se querem te ver, que venham aqui em casa. Quinta e última do dia. Um eletricista vai até a UTI de um hospital, olha para os pacientes ligados a diversos tipos de aparelhos e diz-lhes: respire em fundo, vou trocar o fusível. Essas foram as principais piadas do dia, aqui no Programa Legal, junto com você. A hora que você quer ouvir aquela música especial, aquela música pedida por você através da sua participação pelo e-mail do Programa Legal, você vai ouvir agora e aqui. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte. Programa Legal juntinho com você, e vamos de sucesso especialmente aí para todos os graduando Estácio Nova Friburgo e para quem ouvir esse programa na íntegra pelas redes sociais depois, seja Twitter, Facebook, todas as redes sociais. Só não vou falar Orkut porque no dia 30 de setembro essa rede já era e ninguém mais usa, né? Mas vamos aí de sucesso especialmente. E também lembrando aqui de uma grande amiga, Juliana Mesquita, que faz graduação de Tecnologia da Informação aqui na Estácio Nova Friburgo. Vai aí esse sucesso para ela e vai para os demais graduandos Estácio Nova Friburgo. Você está ouvindo Rádio Estação. O seu rosto à meia luz tem coisas impossíveis de esquecer. O silêncio vem trazer palavras que deixamos de dizer. Eu abro as janelas, deixo o sol entrar. Não é dor nem saudade, só o pensamento triste, pois não somos mais um par. Você tenta me entender em tudo que deixamos de dizer. Eu abro as janelas, deixo o sol entrar. Não é dor nem saudade, só um pensamento triste, pois não somos mais um par. Só mais um beijo pra acabar. Rádio Estação, o melhor da música, você confere aqui. Pedir nada, meu caminho é meio perdido,

Noite com muitas nuvens, mínima de 12, máxima de 20, Nova Friburgo. Segunda-feira, sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 12, máxima de 20. Terça-feira, sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 13, máxima de 20. Quarta-feira, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora, mínima de 12, máxima de 18. Quinta-feira, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora, mínima de 11, máxima de 16. Sexta-feira, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens, mínima de 9, máxima de 16. Cantagalo, segunda-feira, sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 16, máxima de 28. Terça-feira, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora, mínima de 17, máxima de 24. Quarta-feira, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora, mínima de 16, máxima de 22. Quinta-feira, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora, mínima de 14, máxima de 21. E na sexta-feira, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de nublado, noite com muitas nuvens, mínima de 13, máxima de 21. Cardoso Moreira, na segunda-feira, sol com algumas nuvens, não chove, mínima de 20, máxima de 30. Terça-feira, sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 19 e máxima de 28. Quarta-feira, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado, com chuva a qualquer hora, mínima de 18, máxima de 26. Quinta-feira, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado, com chuva a qualquer hora, mínima de 16, máxima de 25. E sexta-feira, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado, com chuva a qualquer hora, mínima de 16, máxima de 24. Cachoeira de Macacu, segunda-feira, sol com algumas nuvens durante o dia, à noite o céu fica com muitas nuvens, mas não chove, mínima de 18, máxima de 27. Terça-feira, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado, com chuva a qualquer hora, mínima de 18, máxima de 24. Quarta-feira, chuvoso durante o dia e à noite, mínima de 16, máxima de 23. Quinta-feira, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado, com chuva a qualquer hora, mínima de 15, máxima de 22. E sexta-feira, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado, com chuva a qualquer hora do dia, mínima de 13, máxima de 22. E a intensidade da umidade fica entre 60% e 80%. Umidade relativa do ar. Essa foi a previsão do tempo de Nova Friburgo, Friburgo e toda a região serrana. Aqui no as Programa Legal. As notícias em primeira mão do seu time e do seu esporte preferido. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte. O resultado da Copa do Mundo FIFA 2014. Na sexta-feira, nas quartas de finais, a França perde para a Alemanha 0-1 e Brasil ganha da Colômbia por 2-1. No sábado, nas quartas de finais também, a Argentina ganha da Bélgica 1-0 e Holanda ganha nos pênaltis de 4-3 contra a Costa Rica. E com certeza amanhã é hora de todo o Brasil parar para assistir Brasil e Alemanha nas semifinais a partir das 5 horas na TV Globo e na Band TV. Momento especial onde o Programa Legal transmitirá a você as melhores mensagens de reflexões. Meu amigo e amiga ouvinte. Mensagem de otimismo para o seu dia. Um vencedor é sempre parte da resposta. Um perdedor é sempre parte do problema. Um vencedor possui sempre um programa. Um perdedor possui sempre uma desculpa. Um vencedor diz: deixe-me ajudá-lo. Um perdedor diz: não é minha obrigação. Um vencedor vislumbra uma resposta para cada problema. Um perdedor vê todos os problemas sem resposta. Um vencedor diz: pode ser difícil, mas não impossível. Um perdedor diz: pode ser possível, mas é difícil. Um vencedor entende que, sem Deus, não poderá encontrar-se com o melhor para a sua vida. Um perdedor crê que pode viver sempre baseado em seus recursos próprios e orgulho pessoal. Acredita, Deus te dá a oportunidade. Cabe a você fazer tudo se realizar. Não culpe o teu próximo pelo teu fracasso. O maior problema está dentro de você mesmo. Então deixe de ser um perdedor e venha ser um vencedor. Rádio Estação. É isso aí, programa legal já chegando na sua reta final. E vamos rapidamente aqui. Só achar a pasta principal aqui que eu estava procurando. Parabéns aqui para o pessoal que está fazendo aniversário durante toda a semana. E Eduardo Lambert faz aniversário dia 12 de julho, no sábado. Não, corrijo, na sexta-feira, dia 12 de julho. No sábado é Matheus Brito. Na segunda-feira vai de parabéns aí para Raquel Sardou, dia 14 de julho. E na terça-feira, dia 15 de julho, vai para Gabriel Marques e para Diogo Saieg. No dia 16, para Jordan Chagas. E no dia 19 de julho, ela que esteve aqui participando no programa legal, a grande querida amiga Paula Bueno. No dia 19 de julho, sábado, parabéns a todos vocês e feliz aniversário. Que Deus lhes abençoe e lhes dê muitos anos de vida. Esses são os sinceros votos desse quem vos fala, Flávio Viana, o grande amigo de todos e do programa legal, a sua companhia na universidade. É isso aí, meu amigo e minha amiga. Um forte abraço a todo mundo. Essa edição especial de hoje está chegando ao final agora, nesse exato momento. Gostaria de deixar um abraço para Cláudio Melo, Manuela Perpétua, Raquel Sardô, também para Dayana Fernandes, para Camila Schumacher e para todos os graduando de Comunicação Social, Jornalismo, Publicidade e Propaganda e para os demais que fazem sua graduação aqui na Estácio Nova Friburgo e para todos amigos ouvintes que estarão ouvindo o programa legal na íntegra pelas redes sociais na internet. Então, um forte abraço a todos vocês, também para o meu amigo Rafael Seabra, para também o amigo Marcelo Sozinho e para todos Estácio Nova Friburgo. Um forte abraço e até o próximo período. Termina agora mais um programa legal, a sua companhia na universidade, com Flávio Viana. Muito obrigado por sua audiência. Até breve. O verdadeiro vencedor só conquista quando ele tem a certeza que o único caminho é com fé. Sempre lutar para conquistar. Flávio Viana.